Mike 5240, autorizado direto Itap. Autorizado direto Itap 5240. Lesado, Estaciona M1 no 41. Estaciona M1 no 41, completa sinal, chame torre 11895. 8895, chame M1 no 41, acabou. No 41, tá baixado e travado? Ainda negativo. Só baixado e travado, vento 1 a 20 graus, 13 9. 7 portas, tá baixado e travado, chama M1 no 41. 2 Salvador, tá 13 9 3, tá pronto para decolagem. Gol 1754, chame Centro Recife na frequência 12545, alterne 12685. Oi, copiou o TAN 393? Está no ponto de espera que a gente mantenha. Vai manter. Torre Salvador, Azul 4089. Azul 4089, contato radar, saída da El, submantém nível de voo 300. Da El 300, 4089. Na M3-15, desça para 2.000 pés, ajuste no 011, autorizada final ILS, após estabilizado. Para 2.000 pés, ajuste no 011, reportará na final ILS, estabilizado, Ocean 6315. Tá lá. Tá. Firma, PB, autonomia? 49, PB, autonomia, 3 horas e 30 minutos. 49 a bordo, altímetro no 09, táxi em frente, aguarde para ingresso no pátio principal. Verdade. Gol 328, táxi via Juliette, portão 8. Via Juliette pro 8, gol no 328. Acione o transponder, o código indiscreto 5151, TAN 3193. 5151, TAN 3193. TAN 3193, passagem do tráfego na curta final, a Lima tem no zero. Gente, após a passagem do tráfego, a Lima tem TAN 3193. 5447, após o bind da Gol, segue via Índia Alfa no ponto de espera Torre 1, no decimal 95, com Gol. Índia Alfa no ponto de espera Torre 95, boa. Kilo Quebec Sierra, tem livre alinhamento, reporte, tem livre ingresso, reporte alinhado e pronto, 97, Kilo Quebec Sierra. Gol no 600, acende a indicação, autorizado chegada a mar e desça para o nível de voo 060. Gol no 600, desça para o nível de voo 060. Oceano M3-15, informa que tem um helicóptero fazendo sobrevoo próximo à duna, 500 pés, não irá interferir na sua aproximação. Tem o mesmo de Kesa, Oceano 63-15, já está no curso do localizador. Gente, completa final, chame torre 11895. Torre 1895, Oceano 63-15, boa tarde. 41 livrou. Boa tarde, 6141, táxi via Alfa, mantém antes da Juliette aguardando a liberação do seu portão. Alfa, antes da Juliette, chama 6141. 6315, no curso do localizador. Oceano 6315, mantém aproximação, aguarde pista 10 livre. Gente, poderia informar as condições da pista? Se pista seca, vento 0 graus, 1-2 mais. Ciente, grato. Quebec Serra livre decolagem, vento 1-0 graus, 1-2 mais. São 3193, livre decolagem, vento 1-0 graus, 1-2 mais. Livre decolagem 3193. Já acionado? Pode, você livre acionamento de um para táxi, Vitorino Juliette. Juliette, o Charmel não matou. Sente uma tente da Juliette. Matheus, vai ligar, patrão. 8-0, tem o tráfego já na final. Vai fazer um power back na frente, vai fazer. Seguinte. Para pushback, acionamento no 01. Seguinte, aguarde, 3216. Ah, 6, controle 119, decimal 8, tá regresso. 119, decimal 8, o que você vai criar? Kilo Quebec Serra, mantém condições visuais no corredor Axé, ao nome 1000 pés, ajuste em Salvador 10111, reporta do Fora da Barra. Reporta do Fora da Barra, Kilo Quebec Serra. 5, livre pouso, vento 1-0 graus, 1-2 nós. Livre pouso na 1-0, Ocean 63, 1-5. Cada final IELS, reporte estabilizado. Para 2.000 pés, 1-0-1, autorizado, vai reportar estabilizado. Trip 5-2-4-0. Controle, muito boa tarde, está 3-1-9-3. Sim, na frequência 1-2-5-1, alterne 1-3-3-9-5. Confirme foi para o 4076, foi sobre o modulado. Azul 4089. Chame Centro Recife na frequência 1251, alterne 13395. 251-3395, boa. Controle, boa tarde, TAM 3193. TAM 3193, saída da Elsub, mantenha nível de voo 380. 380, 3193. Não aproxima 6141. 5 minutos, 6141. Papatango Kilo Quebec Serra, com tráfego 1 hora, 7 milhas, indo para Pituba 500 pés, um helicóptero Robson 44. 18, Soluno 21, décimo 9, livrando à direita, uma boa tarde. Livre à direita, Soluno 219, ou chame a 315, boa tarde, bom trabalho para você. Aguarde cópia. Oi, Deus. Falou, Oceano 141. Papatango, Kilo Quebec Serra, controle. Kilo Quebec Serra. Kilo Quebec Serra, informa o tráfego 12 horas, 5 milhas, Robson 44, mantendo 700 pés. Controle, o Kilo Quebec Serra, está ciente do tráfego, mas não visual coberto. Ciente. Livre táxi, chame para ingresso, Vitorinho de Juliette. Passaria que vai passar ou está faltando posição de estacionamento? É, devido à espera para o pushback da aeronave que vai liberar o seu portão, o 6141. Existe a possibilidade de parar em alguma outra posição para não ter essa espera? Aí não é conosco, vamos verificar com o centro de operações. Obrigado. Breno. Tá 3216, autorizado o pushback e acionamento, aguarde para a cópia. Zero pushback. do estacionamento agora dando para cobra, tá? 32 no meio. Descama, Sari. Gente, com 447, com os 40, controle 12, confirmando 119, decimal 8, controle. Uma boa tarde. Já 98, boa tarde, desculpa, Santana. No 41, no centro de operações, informa que só tem disponível posição no momento na área remota, aceita? Negativo, aguardar o sinal no 41. Ciente, grato. Vou interceptar o 5240. Passaria do 2230, quantas esferas pronto? 447, contato radar, saída mão, mantendo manter nível de voo 200. 200 autorizado, 5447. Controle de mantimento meu, já no local de sobrevoo, vai mantendo entre 500 e 700 pés. Sim, está visual com tráfego Bravo, November, 2 patados. Visual, nada fixa. Afirmo. Visual. S, Campo Avista, Trip 5240. Trip 5240, chame torre 1895. 1895-5240. Zulu, Juliette Sierra, desça para 1.500 pés, ajusta no 011, reporte visual com campo na rotatória. Informará o Sierra. Gol 1600, desça para 2.000 pés, ajusta no 011. O passarelo 2230, visual com tráfego no final. Afirmo. Após a passagem do tráfego, ali mantém 1-0. Passarei 2230. Após a passagem, ali mantém 1-0. 2230. Trip 5240, chame torre 1-1895. Boa tarde, deve ter que ter a 7-2. Para autorização de tráfego. 6721, saída prevista, Momo, transição frote, aguarde cópia. Momo, frote aguardando, é aqui na 7216, pronto para cópia. Tem uma tira, só prossiga. Autorizado Fortaleza, nível 350, via Perzulu 19, saída Momo, transição frote. Decola da 10, curva esquerda, controle 19, decimal 8, aciona 5160, coteja. Autorizado nível 350, sai na saída Momo, transição frote, decola da 10, com curva esquerda 19,8. E o transponder 5160, o TAN 3216. Cotejamento correto, já que está autorizado prospection para o táxi. Mara para o táxi, 3296, como está pronto para o táxi com 4 horas de autonomia, alterna João Pessoa, POB 157. 157 a bordo, altímetro no 011, táxi via Índia Alfa, no ponto espera a torre 19.95, com voo. Consegue, no ponto espera 19.95, Salvador, boa tarde, o gol 1806, autorização para Aracaju. Boa tarde, 1806, saída prevista Pucajama, Aracaju, aguarde cópia. Pucajama, aguarde, obrigado. 51, alterne 13395. 351-3395, TAM 3193. 39, uma abordagem. Preparar no portão 1. Autorizado a final ILS, reporte estabilizado. Se via Juliette para o portão 2, informa que a aeronave da companhia à frente vai parar no portão 1. Ciente, grato. Então, Juliette, pátio para a posição 2, ciente do 6141 na posição 1. Livre ponto, 3-6, Sierra. Passarito 2230, livre decolagem, vento 1-1-0 graus, 1-2-9. Decolagem autorizada da 190, passaria do 2230. Tá, Pucajá, Maracaju, aguarde cópia. Guarda. Chinem 6213, pronto para cópia? 6213, cópia. Autorizado Galeão, nível 360, via Perzulu 10, saída da El, Leda, Bride, decola da 10, curva direita, controle 19.8, aciona código provisório 5100, coteja. Salvador, 10, 11, informo helicóptero Robson 44 a 600 pés fazendo sobrevoo na Pituga. Ciência Júlia, reposta aí fora da barra, feito o tráfego, 1000 pés. O Trip 5447, passando agora o 070 em ascensão, possibilidade de voar a tapa para dar presente? Trip 5447, aguarde coordenação. Aguardando. Trip 5447, autorizado direto ao VATAP. VATAP está presente, 5447, grato. Bom, boa tarde. Controle 1192230, obrigado. Até já. Controle, boa tarde, Passaredo 2230. Passaredo 2230, contato radar, saída Arbor, subindo, mantém nível de voo 180. Arbor 180, 2230. Lu Juliette Sierra, Solos 47, prossegue parte 5. Gente, estacionar frequência livre, uma boa tarde. Para descida. Então, 3216 litros de decolagem, vento 110 graus, 12 nós. Autorizado decolagem, tem 3216. Autorizado 1600. Voo 1600, chame torre 11895. 1800. Torre. Salvador, boa tarde, Gono 600, chegada travada, está pesado. Gono 600, mantém a aproximação, aguarde pista livre. Estou seguindo 600. Gente, estacionar a frequência livre, uma boa tarde. Salvador, está 3283, concluindo a autorização. Negativo, estamos com falha parcial no sistema hoje, as autorizações estão demorando um pouco mais, já estamos em contato com o Centro Recife. Tá ok, tá na escuta, quando tiver, pode chamar, por favor. 10 graus, 14 mais. Tive pouso 1600. Juliette Romeu, mantenha 510, Alfa para Alfa 32, sentido oeste. Boa noite, 06, pronto para cópia? Sim, prossiga. Autorizado Aracaju, nível 230, via Golf 677, saída Pucajá, Aracaju. Decola da 10, curva esquerda, controle 119.8, aciona 5105, proteja. Autorizado Aracaju, nível 230, via Pucajá, decola na Pucajá, Aracaju. A rota é a do plano, controle em 19.8, poderia confirmar o transporte? 5105. Protegeu o gol no 806. Protegimento correto, chama para pushback e sonamento. 20 horas, Jet 6721 na escuta? Prossiga para o Jet 6721. Ok, estamos com falha parcial no sistema, as autorizações estão demorando um pouco mais, já enviamos seus dados para o centro Recife, estamos aguardando o retorno. Ok, muito obrigado pela informação. Posição 8, centro de informação Kilo, autorização São Paulo. Frente no 333, saída prevista da El Leda Bridge, aguarde cópia. Da El Leda Bridge, aguardando no 333. Ainda Juliette, faz 201 milhas, frequência 3 para a coordenação. Trip 5447, prossiga. Possibilidade de coordenar de torcendo Recife a um projeto destino que eu estou tentando andar hoje. Gente, aguarde. Ato. Lima, Foxtrot, Oscar, desça para nível de voo 080. Boa tarde, 600, Libro. No 600, táxi via Alfa, repartindo da Juliette. Alfa, antes da Juliette, 600. Pushback acionar o Xanã 6213. Autorizado, chama para o táxi. 213. Zero, mantém posição antes da Juliette, aguardando a liberação do seu portão. Bem, antes da Juliette, 600. Ficou no 333, pronto para cópia? No 333, pronto para cópia? Ficou no 333. Autorizado Congonhas, nível 360, via Perzulu 16, saída da El Leda Bridge. Decola da 10, curva direita, controle 119, decima 8, aciona 5156, coteja. Gente, autorizado, São Paulo, nível de voo 360, roda, conforme o plano, 2190, decola da 10, curva direita, saída da El, Leda, após Leda, vai abrir. 119, decima 8, é o controle, transponde 1156, boa noite. Após bridge, a Perzulu 16, chama para pushback sonamento. Cópia. 3805, autorizado Guarulhos, nível 340, via Perzulu 16, saída da El Leda Bridge. Decola da 10, curva direita, controle 119, decima 8, aciona, código provisório 5200, coteja. 340, Guarulhos autorizado, via plano de voo Perzulu 16, da El Leda Bridge, decola da 10, curva direita, 198, controle acionado 5. 5200 provisório. 3205. Protegimento correto, chama para pushback, sonamento. Chamará. Paulo Salvador, muito boa tarde, eu vou no 394, tem na informação Kilo no 05, autorização para Galeão. Sente saída prevista da Euleda Bridge, aguarde cópia no 394. Da Euleda Bridge, aguardando cópia no 394. Controle passarelo 2230 solicita nível final 140. Passarelo 2230, sim, estou botando nível de voo 140. Sente 140, tá voando árvore. Agora olhou. Recife na frequência 12545, alterne 12685. Chama agora Recife, 12545, alternando 12685, 3216, boa. Pushback, sinceramente. A gente aguarde para o pushback 1806. Aguarda o 1806. Salvador, tá 3223. Prossiga. Tá no posição 3, completamente pronto aqui. Pushback, tem alguma estimada aí, senhor? Nós já recebemos as informações da aeronave que tinha solicitado cópia anteriormente a sua. Devemos receber dentro de mais 5 minutos os seus dados. Positivo, tá na escuta, obrigado. Salvador, boa tarde, voo 924, informação Kilo. Tarde, 924, saída prevista, Pouca tração Aracaju, aguarde cópia. Pouca Aracaju, aguardando. Trip 5626, vetoração para a final da 10, curva esquerda, proa 240, limite magnética 120 de Simbra. 1-2-7, companhia, pousou, vai liberar aí para o portão número 9, só mais um instantinho, por gentileza. Ah, tá, então, muito obrigado. 600, esquerda, Juliette, até o portão 9. 600. Ok, no 806, no 612, após o 37, companhia, passar a cauda, sentido, ingressando no pátio para o estacionamento 9, tá livre, puxar no 6, chama o táxi. Espera pronto, chama 62. Companhia vai passar a cauda sentido táxi ingressando no pátio para o portão 9. Assim que o tráfego liberar a cauda, inicia no 62, chame táxi. Autorizada após a passagem de tráfego no 806. Jet 6721 pronto para cópia? Afirmo, prossiga para o 6721. Autorizado Fortaleza, nível 330, via Perzulu 19, saída Momo, transição frote. Decola da 10, curva à esquerda, controle 119.8, aciona 5176, coteja. Autorizado Fortaleza 330, piloto Perzulu 19, saída Momo, transição frote 10, decola 10, curva à esquerda, 119.8, controle 176, transponder Webjet 672, está na posição 4. Cotejamento correto, chama para pushback, sonamento. Vai chamar o Webjet 672. Fox Trotsky, aguarde para descer.